João capítulo 8, versículo 12, diz assim: Falou-lhes, pois, Jesus outra vez, dizendo: Eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará em trevas, mas terá a luz da vida. Oremos mais uma vez. Senhor, nós clamamos nessa noite pela tua luz neste lugar, Senhor. Vem iluminar as nossas vidas, iluminar os nossos corações. Venha, Senhor Deus, fazer a tua obra em nossas vidas, aquilo que o Senhor tanto deseja fazer em nossas vidas. Ó Pai, nós clamamos, faça hoje, nesta noite. Clamamos o teu poder neste lugar, Senhor Deus, abrir os nossos olhos, abrir os nossos ouvidos, Senhor Deus, para que ouçamos o que o Senhor tem para nós. Também repreendemos qualquer obra do inimigo neste lugar, que venha cegar, que venha tapar os nossos ouvidos. Nós te clamamos, Senhor Deus, em nome de Jesus. Amém. Eu sou a luz do mundo. Jesus, ele diz quem ele é para nós. A palavra de Deus nos ensina quem é Jesus Cristo. A palavra de Deus, ela nos ensina, quer nos ensinar quem é Jesus. Muitas pessoas dizem, Jesus é isso, Jesus é aquilo. Formam-se muitas opiniões. E já na semana passada começamos a estudar quem é Jesus. Semana passada nós estudamos Jesus falando, eu sou o pão da vida. Por 7 vezes Jesus fala quem ele é no Evangelho de João. Ele diz, nós estudamos no domingo passado, Jesus dizendo que ele é o pão da vida. E nós entendemos que a verdadeira vida, somente em Jesus Cristo nós encontramos. Podemos ter outros tipos de vida sem Jesus, mas a verdadeira vida, o verdadeiro propósito da vida, nós somente encontramos quando nós vivemos uma vida seguindo Jesus Cristo. E Jesus, ele diz mais quem ele é. Hoje nós vamos refletir sobre este capítulo 8, versículo 12 do Evangelho de João, quando Jesus diz, eu sou a luz do mundo. Nós vimos também semana passada que Jesus, quando ele fala eu sou, ele diz eu sou porque só ele pode dizer realmente eu sou, porque ele é imutável. Hebreus capítulo 13, versículo 8, diz que Jesus Cristo é o mesmo ontem e hoje e eternamente. Jesus não muda, Jesus ele é o mesmo. Jesus ele pode dizer que ele é, e quando ele fala que ele é, nós podemos crer que ele continua sendo, e ele o será eternamente. Nós mudamos, nós, quando fazemos nosso currículo, nós entregamos em uma empresa, quando se passa alguns anos, nós temos que refazer aquele currículo, porque nós vamos sempre mudando, sempre vamos aprendendo, sempre vamos nos transformando, mas Jesus Cristo é o mesmo, Jesus Cristo ele não muda. Por isso que quando Jesus ele diz eu sou, nós podemos confiar que ele realmente é. E nessa noite nós vemos Jesus dizendo, eu sou a luz do mundo, eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará em trevas, mas terá a luz da vida. O que é a luz da vida? O que é a luz? O que, que significa dizer, Jesus dizer, eu sou a luz? Na palavra de Deus nós vemos essa constante simbologia de luz e trevas. Luz associada às coisas de Deus e trevas associadas às coisas do mal. Não é à toa que sempre quando se vemos algum filme ou algum quadro, quando se trata de coisas de Deus ou coisas angelicais, são sempre cenários iluminados, cenários claros, vestes brancas, vestes claras, tons claros, né? E quando se trata do inimigo, né, do diabo, das coisas do diabo, sempre aparece aquele homem feio com o tridente, num trono, num lugar tudo escuro, tudo preto, e temos sempre a tendência de associar o que é preto, da cor preta, sempre as coisas más, sempre as coisas diabólicas, né? E tanto quando se vai em shows de rock, todo mundo de preto, e já se associa, então que o rock é do diabo, e se fosse assim, o funeral também seria do diabo, né? Porque estava todo mundo de preto. Mas não pela cor, mas sim pelo que se ensina naquele lugar, né? Por isso que se diz tais coisas. Mas não é isso que nós vamos refletir nessa noite, mas sim sobre esse conceito de luz e trevas, porque a palavra de Deus dá sim esse conceito sobre luz e trevas. Ela nos explica o que são as trevas e o que é a luz. O que significa eu andar em trevas? O que significa eu andar em luz? Vamos ver o que a palavra de Deus nos diz. Primeiramente, com relação às trevas. E eu gostaria de estudar um pouco mais profundamente as trevas nessa noite. Se bem que nós não precisaríamos estudar as trevas, porque eu creio que todos nós, como seres humanos, sabemos o quão profundamente nós podemos chegar com o que se diz respeito ao pecado, com o que se diz respeito às trevas. E eu tenho certeza que cada um de nós já experimentamos, pelo menos alguma vez nisso, ou ainda iremos experimentar, eu espero que não. Mas profundas trevas, o que o salmista diz quando ele diz que está em profundas trevas? Porque as trevas, elas sempre são o sinônimo ou a simbologia de algo que é oculto, de algo que é feito no escuro, de algo que é feito no escondido. Aliás, todo pecado, a palavra de Deus nos ensina que todo pecado tem a necessidade de se estar oculto, tem a necessidade de estar escondido. E isso é verdade, nós percebemos que isso é verdade. Todo pecado, quando ele é feito, ele precisa ser encoberto, ou ele faz com que nós queiramos encobrir aquilo que foi feito. Assim foi com Adão. Adão, quando pecou pela primeira vez, o ser humano, quando pecou pela primeira vez, ele pecou, ele e a sua esposa Eva, e a primeira, o primeiro sinal que ocorreu foi que ele sentiu a necessidade de se cobrir. Ele, logo que ele peca, ele olha para a sua esposa, Eva olha para ele, ele sentiu a necessidade de cobrir a sua vergonha. Ele se sentiu envergonhado, e por isso ele precisou se cobrir. Não somente se cobriu com vestes, mas ele, quando Deus foi encontrá-lo, quando Deus foi chamá-lo, Adão, onde que você está? Adão estava escondido, ele estava se escondendo de Deus, porque o pecado, meus irmãos, o pecado faz com que nós queiramos nos esconder. O pecado, ele faz, a palavra de Deus nos ensina que todos nós que pecamos, nós queremos esconder aquilo que fizemos de errado. Ninguém gosta de mostrar aquilo que fez de errado, ninguém gosta de mostrar aquilo que, quando se trata de pecado. E a palavra nos ensina e fala isso também. Eu gostaria de ver alguns versículos, gostaria que você deixasse a sua Bíblia aberta nessa noite. Nós vamos ver alguns versículos. Primeiramente em Jó capítulo 24 fala sobre o perverso, sobre alguns sinais de o que ocorre com aquele que é perverso. Jó capítulo 24, versículos 15 e 16. Veja a característica da ação daquele que quer maquinar o mal. Jó capítulo 24, versículos 14 e 15, diz assim: de madrugada se levanta o homicida, mata o pobre e necessitado, e de noite é como o ladrão. Assim como os olhos do adúltero aguardam o crepúsculo, dizendo: não me verá olho nenhum, e oculta o rosto. Nas trevas minam as casas que de dia assinalaram, não conhecem a luz. A palavra de Deus diz que os olhos do adúltero aguardam o crepúsculo, aguardam o sol se pôr. O crepúsculo, ele é aguardado por aqueles que querem fazer as coisas erradas. Aqueles que querem fazer coisas erradas esperam a noite chegar. Aqueles que querem fazer coisas erradas, eles esperam que venha a noite para que eles possam agir. Por quê? Porque de noite ninguém poderá vê-lo, ou pelo menos é assim que pensa. Também em Isaías capítulo 29, versículo 15. Isaías capítulo 29, versículo 15. Ai dos que querem esconder profundamente o seu propósito do Senhor, e fazem as suas obras às escuras e dizem: quem nos vê e quem nos conhece? Meus irmãos, é tendência do ser humano, quando faz algo de errado, sempre querer ocultar. É tendência do ser humano, sempre quando faz algo de errado, algum pecado contra Deus, sempre querer se esconder. Aliás, isso não é de propósito, mas isso não apenas pela vergonha, mas também por pensar: eu vou fazer isso e eu vou esconder e ninguém vai me descobrir. É comum ao ser humano pensar isso. Os ladrões escondem. Os ladrões, quando eles vão roubar, assaltar um banco, o que eles fazem? Eles põem aquele capuz, né? Aquela chamada balaclava, né? Aquele capuz que fica só os olhos de fora. O motoqueiro conhece bem, né? Aquele capuz, né? O que eles fazem? Eles põem aquilo por quê? Porque eles não querem ser reconhecidos. Eles sabem que estão fazendo algo de errado. Por isso que eles usam aquele capuz, porque vão praticar algo que é errado, E assim eles querem se esconder. E eles pensam, eu vou fazer isso e ninguém vai me descobrir. Ou não precisamos roubar bancos para nos esconder, não é mesmo? Podemos fazer alguma coisa que às vezes ninguém está olhando, às vezes ninguém está vendo. E podemos pensar da seguinte maneira, ninguém vai ver. Ninguém vai descobrir o que eu estou fazendo, ninguém vai saber o que eu estou fazendo. E assim é o pecado. Aliás, assim é o reino das trevas. O reino das trevas, ele se baseia nisso. Ele se baseia em que eu posso fazer coisas erradas, porque ninguém está vendo, ninguém irá me julgar, ninguém vai tomar providência alguma, porque ninguém sabe quem sou e vai ficar isso por isso mesmo. O reino das trevas, ele é baseado nisso, meus irmãos. Por isso que a palavra de Deus, ela nos mostra. E mais do que isso, ela nos mostra que se é natural ao ser humano cair em pecado, é natural ao ser humano também esconder o seu pecado. Assim como a palavra de Deus diz que todos pecam, todos pecaram, não existe um justo sequer. E assim como temos essa tendência maliciosa, tendência ao pecado, temos, por conseguinte, a tendência a esconder o nosso pecado. É assim desde criança. É assim desde criança, quando a gente aprende a fazer uma coisa errada, e aí nosso pai pergunta, foi você quem fez isso? E é aqui que a criança responde, não. Porque um pecado chama outro pecado. E só se pode encobertar um pecado com outro pecado, que é a mentira. Por isso que o salmista diz que um abismo chama outro abismo. Então temos esse cenário. Todos pecamos. Todos temos a necessidade de esconder o nosso pecado e viver isso que a palavra de Deus chama de oculto, escondido, trevas. Mas Deus não é assim. A natureza de Deus é diferente. 1 João capítulo 1, versículo 5 diz, Deus é luz. Deus é luz. E mais do que isso, Deus, sabendo que Deus é luz e que toda a humanidade vivia em pecado, jazia no inimigo e ainda jaz no inimigo, grande parte dela, Deus, ele mandou seu filho. E Isaías capítulo 9, versículo 2, uma profecia tremenda. Aliás, todo Isaías capítulo 9 é uma profecia a respeito de Jesus, né? Lá no versículo 6 diz que um menino nos nasceu, um filho se nos deu. Uma profecia que claramente, todo Natal nós lemos, porque sabemos que é Jesus Cristo. Mas capítulo 9, versículo 2 diz, o povo que andava em trevas viu grande luz. E sobre os que habitavam nas regiões da sombra da morte, resplandeceu a luz. Ah, meus irmãos, Deus, ele, quando ele olha o ser humano nas trevas, o ser humano escondendo o seu pecado, ele tomou uma providência. E ele mandou o seu filho Jesus. Ele, cumprindo essa promessa feita ao profeta Isaías, ele manda Jesus Cristo. Jesus Cristo que é a luz do mundo. Jesus Cristo que vem iluminar as nossas vidas. Jesus Cristo que vem trazer luz a este pecado. Em João capítulo 12, um pouco mais para frente, eu gostaria que você abrisse João capítulo 12, versículo 46. Jesus diz, eu sou a luz que vim ao mundo para que todo aquele que crê em mim não permaneça nas trevas. Meus irmãos, Jesus Cristo, ele veio ao mundo para que nós pudéssemos acabar com essa vida de viver escondido, acabar com essa vida de pecar e deixar coisas ocultas em nossa vida. Somente aquele que tem pecados ocultos na vida sabe como é difícil viver. É interessante quando alguma pessoa tem algum pecado oculto, né? Porque tudo aquilo que se fala, a pessoa acha que está sendo acusado. Por exemplo, se existe algum funcionário da empresa, né? E o funcionário, ele rouba alguma coisa, né? Da empresa e ninguém viu. E ele está lá escondido, é um segredinho que somente ele sabe. Qualquer coisa que vá falar para esse funcionário, ele vai achar que está acusando. Ou seja, ele vai olhar qualquer coisa que as pessoas digam, ele vai achar isso, já estão me descobrindo. Já estão me descobrindo. Eu acho que aquela pessoa falou isso, acho que estão me descobrindo. E vive nessa paranoia. Meus irmãos, o pecado, ele gera essa paranoia. O pecado, ele gera, enquanto ele não é confessado, enquanto ele fica preso dentro da gente, enquanto ele fica escondido, ele começa a trazer problemas para as nossas vidas. Isso começa a se somatizar no nosso corpo, começa a trazer doenças. Davi, ele fala que enquanto eu calei o meu pecado, os meus ossos doíam. Ah, meus irmãos, nós não precisamos mais viver em trevas. Jesus Cristo, ele diz que quem crê em mim não precisa mais permanecer em trevas. Sabe por quê? Porque Jesus Cristo, diferente de que muitos dizem, ele não é um iluminado, ele é a própria luz. Existem muitos sábios, muitas pessoas que falam coisas sábias, Confúcio, Buda, Allan Kardec, muitos homens que dizem, ah, este homem é um iluminado. E dizem de Jesus Cristo também, Jesus Cristo é um iluminado. Eu quero dizer, não, Jesus Cristo não é iluminado, ele é a própria luz do mundo. É a diferença entre a lua e o sol. O sol, ele dá a sua própria luz, ele tem a sua própria luz. A lua é um reflexo. E a lua nós podemos contemplar, mas ninguém pode contemplar a grandeza, a glória e o poder que existe em Jesus Cristo. Ele é a luz do mundo. E somente ele, como sendo a luz do mundo, ele pode acabar com o poder das trevas. Porque ele, por si só, ele é esta luz do mundo. E essa luz do mundo, ela traz algo aos seres humanos. Aos seres humanos, a toda a humanidade. O fato de Jesus Cristo ser esta luz do mundo, isso implica em algumas coisas, a mim e a você. Em primeiro lugar, é que a palavra de Deus, ela nos ensina que Deus, ele irá trazer juízo a todas as coisas. Mateus capítulo 10, versículo 12, diz que não existe nada encoberto que não irá se revelar. Não existe nada em oculto que ninguém, que não acontecerá, que todos irão ficar sabendo. A palavra de Deus nos ensina isso. Aliás, também nos ensina outras coisas. Daniel capítulo 2, versículo 22. Eu gostaria que você abrisse também. Daniel capítulo 2 e versículo 22. Veja o que diz sobre o que Deus ele faz em nossas vidas. Versículo 22. Ele revela o profundo e o escondido. Conhece aquele que está em trevas. E com ele mora a luz. Meus irmãos, Deus ele conhece aqueles que estão em trevas. Deus ele conhece aquele ser humano que tem o seu pecadinho escondido. Aquele que está lá no fundinho do coração e ninguém sabe. Às vezes nem a esposa sabe. Às vezes nem o esposo sabe. Às vezes nem a minha mãe sabe, nem o meu pai sabe. Nem o meu irmão, nem a minha irmã. Mas aquele pecado que está lá no fundinho. Ninguém sabe, só eu e Deus sabemos. Deus, ele conhece. Deus, ele conhece aquele que está em trevas. Meus irmãos, a força do pecado. Esta é a força do reino das trevas. É quando nós temos coisas escondidas. Enquanto nós temos coisas escondidas em nossas vidas. Aquelas coisas na sombra. Aquelas coisas nas trevas. Nós estamos alimentando o reino das trevas em nossas vidas. Não estamos alimentando o reino da luz em nossas vidas. Essa é a força do pecado, é o reino das trevas. E meus irmãos, enquanto nós vivermos uma vida de pecado oculto, nós estamos esperando que, como diz na gíria popular, a casa vai cair. Tem um programa policial que eu gosto muito, que passa, creio que na Rede TV, que mostra os policiais, né, agindo e vez por outras eles... entram numa boca de fumo e eles chegam lá falando, ó, casa caiu, a casa caiu, a casa caiu. Porque aquilo nada mais é do que algo que estava se fazendo em oculto e sabe-se que é errado. Mas agora já se sabe, quem tem o poder de julgar e quem tem o poder de condenar, descobriu. Então, a casa caiu. Meus irmãos, é isso que estamos esperando se vivermos uma vida de pecado oculto. Se nós esperarmos essa vida de pecado oculto, Deus ele irá trazer juízo. Pode ser agora, ou pode ser no futuro. Pode ser que Deus ele traga juízo a isto agora, nesta vida, mas a palavra de Deus ela promete que se não for agora, Deus ele irá trazer todas as coisas a juízo no dia do juízo final. Então, como é melhor nós podemos deixar tudo às claras, o quanto antes possível na nossa vida? Porque Jesus Cristo, ele irá julgar. Ele é aquele que julga. Ele, como sendo a luz do mundo, é ele quem irá julgar. E é ele quem mostra estas coisas para nós. É ele quem age em nossas vidas. E ele quer que nós possamos nos voltar a ele. Uma outra consequência de Jesus ser a luz do mundo, que ele faz com que nós não venhamos a tropeçar. Quem vive nas trevas, vive tropeçando. Quem vive nas trevas não consegue caminhar na sua vida. Quem vive nas trevas, vive parado, segurado pelo pecado. Isaías capítulo 59, versículo 10, diz que quem anda nas trevas, anda como que apalpando, não consegue enxergar nada. Depois eu gostaria que você visse lá em Isaías capítulo 59, versículo 10, diz também que quem anda nas trevas vive tropeçando, e mais do que isso, que quem vive nas trevas, e diz que quem está no escuro, aqueles que estão no escuro são como mortos, são como pessoas que estão mortas, pessoas que não vivem, não têm aquela verdadeira vida, a vida abundante, a vida plena que Jesus Cristo nos promete. Ah, meus irmãos, se nós andarmos nas trevas, nós seremos como mortos. Mas Jesus Cristo, ele é a luz desse mundo. É ele quem ilumina as nossas vidas. Ele é a palavra de Deus. E sabe o que a Bíblia diz sobre a palavra de Deus? Lâmpada para os meus pés é a tua palavra. E luz para o meu caminho. A palavra de Deus, ela ilumina o nosso caminho. E Jesus Cristo, ele é a palavra encarnada. João capítulo 1, no princípio era a palavra, o verbo, o logos de Deus. Ele estava com Deus e ele era Deus. O verbo se fez carne, a palavra se fez carne e habitou entre nós. Este Jesus Cristo, ele é a palavra de Deus, ele quem ilumina o nosso caminho para que nós não venhamos mais a tropeçar. João capítulo 11, versículo 9 diz, quem anda de dia não tropeça, porque vê a luz do mundo. Ah, meus irmãos, Cristo nos guarda dos tropeços da vida. Enquanto nós calamos o nosso pecado, enquanto temos pecados escondidos, pecados ocultos, não conseguimos progredir na nossa vida. Nós vemos isso na vida de Abraão. Na vida de Abraão, enquanto Abraão não cumpriu a palavra de Deus, Deus ele não se apresentava a ele. Deus chegou a Abraão e fala, Abraão, sai da tua casa, sai da tua parentela, vai para o lugar que eu vou te mostrar. Sabe o que Abraão fez? Saiu da casa e levou a parentela com ele. Levou todos os parentes com ele. Só que a ordem de Deus tinha sido, Abraão, sai da tua casa, da tua parentela, e vai para o lugar que eu te mostrarei. E Abraão sabe o que fez? Ele saiu da casa dele, saiu da cidade dele, e levou toda a parentela. Falou assim, eu vou, mas do meu jeitinho. E enquanto Abraão não se dividiu do seu sobrinho, enquanto ele não largou do seu sobrinho, Deus não apareceu a Abraão. Deus não falou com Abraão, Deus não abençoou Abraão. Meus irmãos, se nós queremos que Deus ele se manifeste na nossa vida, se queremos que a nossa vida vá à frente, nós precisamos obedecer a palavra de Deus, ter Jesus Cristo, seguir a Jesus Cristo. Ele nos guarda de tropeçar, ele nos guarda de que a nossa vida fique, vai que vai, não vai, e aquela coisa parece que não progride, sem progresso, e anos se passam, semestres se passam, meses se passam, e nós não progredimos. Somente Jesus Cristo, somente quando nós seguimos verdadeiramente, fazemos tudo aquilo que Jesus Cristo deseja, é que nós conseguimos andar e viver uma vida abundante e plena. A terceira e grande coisa que acontece nas nossas vidas ao se deparar de que Jesus Cristo é a luz do mundo é a promessa feita no texto base que nós lemos, João capítulo 8, versículo 12, que diz, quem me segue não andará em trevas. Quem me segue não andará em trevas, mas terá a luz da vida. Meus irmãos, isto é uma promessa de Jesus. E sendo uma promessa do próprio Deus, isso deve ser uma verdade. Porém, será que realmente a minha luz, a luz que diz, segundo a palavra de Deus, que habita em mim, será que essa luz ela tem realmente sido conforme o meu andar? Em outras palavras, será que as minhas ações, as minhas atitudes refletem de eu ser uma pessoa que anda em trevas ou uma pessoa que anda na luz de Cristo? Porque a palavra de Deus nos ensina que quem seguir a Jesus não andará em trevas. Ora, nós podemos então ver quem segue a Jesus sendo a pessoa que anda em trevas ou a pessoa que anda na luz. Porque talvez você já tenha aceitado Jesus, talvez você tenha até se batizado, como nosso irmão Tiago hoje, e você já talvez tenha até algum tempo já de igreja, mas a palavra de Deus, ela nos ensina em 1 João capítulo 1 versículo 6, eu gostaria que você abrisse 1 João capítulo 1 e versículo 6. Se dissermos que temos comunhão com Deus, com Ele, com Deus, e andarmos nas trevas, nós mentimos e não praticamos a verdade. Se dissermos que temos comunhão com Deus e andarmos em trevas, nós mentimos. Em nós não está a verdade. Meus irmãos, esse versículo, ele é um versículo muito sério. Será que nós temos andado na luz? Será que eu, como um filho de Deus, como alguém que já tomou uma decisão por Cristo, será que a minha vida, ela se reflete realmente esse novo nascimento? Será que esse novo nascimento, ele tem se mostrado real em minha vida? Porque a palavra de Deus, ela diz que nós andaríamos na luz. Mas será que eu realmente estou andando na luz? Ou será que existem pecados ocultos em minha vida? Deus, ele tem um ideal para os seus filhos. Mas mais do que nós termos a luz da vida, é que todos os seus filhos possam iluminar esse mundo. Ah, meus irmãos, o grande ideal de Deus para os seus filhos não é apenas que nós tenhamos essa luz, é que nós possamos iluminar. Existe uma diferença entre eu ser o reflexo e eu ser uma fonte de luz. Jesus Cristo, ele diz que cada um de nós que decidíssemos crer nele, nós teríamos dentro de nós esta luz da vida, como uma chama, seria como um fogo que Deus, ele coloca em nosso coração, e dentro do nosso coração tem uma chama que se acende, e essa mesma chama de Deus, ela se acende em nosso coração. Esse é o ideal de Jesus. Mateus capítulo 5, versículos 14 a 16, diz assim: vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade edificada sobre um monte, nem se acende a candeias e se coloca debaixo do alqueire, mas no velador, e dá luz a todos que estão na casa. Assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai que está nos céus. Meus irmãos, a luz do mundo somos nós. Nós somos a luz do mundo, e essa luz, ela se revela através das boas obras que nós praticamos em Deus, em Jesus Cristo. Nós precisamos entender que Jesus Cristo, o maior desejo dele para cada um de nós, é que nós sejamos também, assim como ele foi a luz do mundo, que em cada um de nossos corações esteja a chama, esta chama de Deus, essa luz, para que possa iluminar ao mundo. Mas eu gostaria de perguntar a você, que já tem muitos anos de crente, você que já sabe falar evangeliquez fluente, né? Ô glória, vai chover fogo, né? Tudo isso daí que se fala na igreja. Amém, irmão? Tá na bênção? Tá na bênção aí? Sabe de tudo já. Sabe de todas as histórias da Bíblia. Isso daí vem de berço, né? Lá do berço, tua mãe te contava as histórias da Bíblia. Você que já está há muito tempo na igreja, eu gostaria de perguntar: onde você tem colocado esta luz? Onde você tem colocado a tua luz? Será que você tem escondido a tua luz? Será que a sua luz está debaixo da cama, como diz aqui alqueire, velador, né? Será que a sua vela está debaixo da mesa, debaixo da cama? Jesus Cristo hoje, ele quer que a sua luz esteja onde ela deve estar. Que você possa brilhar a este mundo, assim como ele deseja que você brilhe. Não de maneira tímida, não de maneira escondida, não como uma vela que se põe papel celofane em cima para que ninguém veja. Não, Jesus Cristo, ele quer que você mostre esta luz para as pessoas que estão ao seu redor. Jesus Cristo, ele quer que você ilumine. Jesus Cristo, ele quer dissipar o império das trevas. E o império das trevas, ele é dissipado assim que Jesus Cristo chega, assim que Jesus Cristo passa a viver através de nós. Porque como diz o apóstolo Paulo, quando diz: vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. assim esta luz do mundo viverá através de mim e de você. E nós poderemos ser luz para esse mundo. Eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará em trevas, mas terá a luz da vida. Talvez você, após ouvir esta reflexão, diga: pastor, realmente eu estou em trevas. Não precisa dizer não. Talvez você nem me diria, porque está escondido. E talvez, se eu te perguntasse se você tem algum pecado escondido, você mentiria novamente dizendo: não, eu não tenho nenhum pecado escondido. Por isso eu não vou perguntar para você. Mas eu gostaria que você refletisse sobre isso. E o que diz a palavra de Deus sobre esconder o pecado? Provérbios 28:13 diz: aquele que encobre o seu pecado, as suas transgressões, jamais prosperará. Mas aquele que confessa e deixa, esse alcançará a misericórdia. Aquele que encobre o seu pecado jamais prosperará. Mas aquele que as confessa e deixa alcançará misericórdia. Se você tem andado em trevas, saiba que você pode participar deste reino da maravilhosa luz de Jesus Cristo com apenas um pedido de perdão a Deus. E pela fé saber que você pode estar nesse reino das trevas e a sua vida ela pode prosperar a partir de hoje. Apenas um pedido: Senhor, me perdoa. Senhor, eu preciso confessar. Talvez você esteja escondendo a sua luz. Talvez você não tenha algum pecado escondido na sua vida. E o que Deus ele te pergunta é: onde está a tua luz? A minha oração é que a tua luz brilhe, para que a tua luz possa iluminar, e que nós como igreja possamos iluminar essa cidade, que nós como igreja possamos levar a luz de Jesus Cristo a tantos aqueles que estão nas trevas. Que Deus abençoe.